E aí, seu fraco, agora tá curtindo rap de embalo. Da outra vez que eu te vi, usava uma fivela. Tinha vergonha de falar que mora na favela. Calça apertada na bunda, chapéu de cowboy. No para-brisa um adesivo da bad boy. Mistura tudo, não sabe pra que lado vai. Igual a você já vi, muito sai. Quem te viu, quem te vê? Só compra roupa no shopping porque viu na TV. É o comédia da área, nunca se identificou. Quem te apoiava há muito tempo já se afastou. De maluco do seu tipo eu quero é distância. O que eu te falo te aperta, então descansa. Ainda não é nada, eu só comecei. Respira fundo e conta um, dois, três. Carcara desumano, já começou errado me chamando de mano. Escreveu na camiseta rap com E, a letra I no final com um verdadeiro Zé. Fazendo letra sem rima, idiota, vai ver se eu tô lá na esquina. Você queima o filme de uma estrutura que não é pra você, não é a sua altura. Diz pra todos que tem mais de 500 letras, disso tudo nada se aproveita. Sem fundamento, tira de tempo, não se adianta, tá morto o talento. Você não tem nem nunca vai ter, o que é necessário pro rap fortalecer. Atitude, respeito, firmeza, chegou a hora de botar as cartas na mesa. Eu ouvi saber que tem que ser assim, testando o microfone, um, dois, três. Olho pra essa cara de bodinha, minha raiva cresce. Não precisa ter medo de mim, porque só fala metade. Eu ouvi saber que tem que ser assim, testando o microfone, um, dois, três. Olho pra essa cara de bodinha, minha raiva cresce. Não precisa ter medo de mim, porque só fala metade. Roupa pra ir no baile, roupa pro pagode, roupa do country, idiota, honre seu bigode. Honre a calça que tu veste, aqui tem que ser rochedo, não é um teste. Você se acha bom demais, não se identifica. Chegou amanhã, não sabe nem se fica. O seu estilo não me ilude, eu conheço. Pra estar aqui tem que pagar um alto preço. Anos e anos de rala, se cala. Desde o início eu e Cavala. Nome cravado na história do esquema. Rap nacional do Cerrado é o emblema. E você só esparra tudo que foi criado. O que fizemos tá sendo pisoteado. Bagunçado, transformado em lixo. Então dessa vez você paga o resgate. Era um saber que tem que ser assim. Testando o microfone, um, dois, três. Olho pra essa cara de bodinha, minha raiva cresce. Não precisa ter medo de mim, porque só fala metade. Era um saber que tem que ser assim. Testando o microfone, um, dois, três. Olho pra essa cara de bodinha, minha raiva cresce. Não precisa ter medo de mim, porque só fala metade. Tu não é nada, é só um novo gangsta. Vê que aprende gíria ouvindo CD. Fuma maconha pra dizer que tem atitude. Eu já falei pra você, moleque, não se ilude. Sempre na moda com seu novo jaquetão. Tudo em inglês, o português foi pro saco então. Fala em atitude escrito em outra língua. Ferida aberta, cabeção, íngua. Só falo o que você precisa ouvir. Te mostro o caminho, você vai decidir. O que tu chama de moda, eu chamo de herança. Ainda vai entender, você me cansa. Foi mal se eu te deixei assim, desanimada, a intenção era essa aí. Não leva mal o que eu falei, eu só insisto. Você só existe porque eu existo. Que tem que ser assim. Testando o microfone, um, dois, três. Olho pra essa cara de bodinha, minha raiva cresce. Não precisa ter medo de mim, porque só fala metade. É um saber que tem que ser assim. Testando o microfone, um, dois, três. Olho pra essa cara de bodinha, minha raiva cresce. Não precisa ter medo de mim, porque só fala metade. O rap é o maior veículo de comunicação de toda a periferia do Brasil e do mundo. É uma arma. Antes de usá-la, leia atenciosamente o manual de instrução.